Ainda em abril, mais precisamente no dia 20, deu-se início à comercialização do terceiro single de The Fame Monster. E por que falar de grandes sucessos musicais dos últimos anos é falar de Lady Gaga, escutemos a jovem norte-americana interpretar um dos êxitos do seu segundo grande trabalho à escala mundial. Com influências de grupos como ABBA e Ace of Base, Stefani Germanotta canta Alejandro. She's got both hands in a bucket. Don't grandes êxitos comerciais de 2010 surgiu no dia 23 de julho, proveniente de Teenage Dream, o terceiro álbum de estúdio de Katy Perry. A antiga Katy Hudson escolheu para segundo single uma melodia com o mesmo nome do CD, Teenage Dream. Oficialmente, no dia 4 de outubro, que os Tic Tac iriam voltar a contar com a sua colaboração. Algo que se confirmou com o álbum Progress, já depois de Williams e Gary Barlow, outro elemento do grupo britânico, terem interpretado em conjunto o primeiro single de In and Out of Consciousness, Greatest Hits, 1990-2010, o segundo álbum de compilações do cantor inglês. Juntos pela primeira vez desde 1995, Robbie Williams e Gary Barron cantam Shame. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never

Africa.